Israel de Belém, uma legião de anjos apareceu, enchendo o céu cantava. Glórias a Deus nas alturas. Sim, glória cantai, ao Rei Celeste. Glória nas alturas, vinde adorai. Ergam as vozes, glórias a Deus. O céu, a estrela então brilhou. Os homens vós, sempre, sempre em louvor adorai. Sim, glória cantai, ao Rei Celeste. Glória nas alturas, vinde adorai. Ergam as vozes, glórias a Deus, o prometido Emmanuel. Glória, pois traz a paz. Já nasceu Cristo, Rei dos Reis. Sim, glória cantai, ao Rei Celeste. Glória nas alturas, vinde adorai. Ergam as vozes, glórias a Deus. Sim, glória cantai, ao Rei Celeste. Glória nas alturas, vinde adorai. Ergam as vozes, glórias a Deus. Glória, glória, glória, glória nas alturas, e no mundo haja a paz. Lá no céu os anjos cantam. Cantam glória.